Aqui tudo é permitido. Porque a música está a tocar. Esta gente parece ter alma, porque a música está a tocar. Esta gente parece ter alma, porque a música está a tocar. Porque a música está a tocar. Esta gente parece ter alma, porque a música está a tocar. Esta gente parece ter alma, porque a música está a tocar.